Deus, como é bom te olhar, sentir, te ter por perto e saber que essa noite fiquei com você. Foi magia, foi loucura o que fizemos, mas só um louco é que vive um sonho tão real. Me entrego, me esqueço, te pego e te beijo e te amo e começo tudo outra vez. Ah, como é bom te amar, como é bom sentir a sua pele no meu corpo assim. Chegou, marcou, ficou e me surpreendeu. O maior presente que Deus já me deu. Me entrego, me esqueço, te pego e te beijo e te amo e começo tudo outra vez. A sua pele no meu corpo assim. Ah, quero te contar que esse amor chegou, marcou, ficou e me surpreendeu. O maior presente que Deus já me deu. Pele no meu corpo assim. Ah, quero te contar que esse amor chegou, marcou, ficou e me surpreendeu. O maior presente que Deus já me deu. O maior presente que Deus já me deu. O maior presente que Deus já me deu.